的以外，senti algo diferente quando te vi na minha frente. Não sei se aconteceu contigo o que aconteceu comigo. Foi amor.Da cor do pecado e que me faz tão bem. Me deu um beijo e eu fiquei arrepiada. Agora Deus me livre, eu não fico sem. Um beijinho do cabelo cacheado, da cor do pecado e que me faz tão bem. Me deu um beijo e eu fiquei arrepiada. Agora Deus me livre, eu não fico sem. Foi amor.Foi amor, foi amor. Quando a minha boca te beijou, foi amor. Foi amor, foi amor. Quando a minha boca te beijou. Oh, bebê, é a vozinha. É a boizinha da sofrência, bebê!